Rádio Casa Viva. Perversões e contra-ordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Rádio Casa Viva. Contra informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios, olhem por isso. Tudo aquilo que não passa na rádio. Desde o Centro Social Casa Viva. No Porto, caralho. Canto do Gregório. Ali vamos começar já a dar a perninha. Redneck Zombies com que é uma piada do Redneck Crew. Para os sabores do apartheid. Faz hoje, 11 de fevereiro de 2012, 22 anos da libertação de Nelson Mandela. De advogado a pacifista, de pacifista a guerrilheiro, de guerrilheiro a preso, de preso a presidente e Nobel da Paz, a vida deste homem não tem nada de vulgar. É sem dúvida um símbolo importante da luta pelos direitos humanos em todo o mundo, especialmente em África do Sul, na África do Sul. É um homem, como diria José Barambé, que a democracia representativa tirou da cadeia e sentou na presidência, e poucos podem negar que, estado à parte, a mudança não foi para melhor. Poucos, mas ainda assim alguns, obviamente. Primeiro, a elite de cromanhões segregacionistas que perdeu o tacho. Esse volta e meia, bem a volta, ainda soltam uns grunhidos e está tudo pouco se cagando. Pelo menos publicamente. Nos bastidores, acredito que haja muitos copos, muitos brindes. Mas, hoje, o atual presidente, Jacob Zuma, anunciou que as novas notas sul-africanas irão passar a ter as fichas do Mandela. Ora, qual não é o meu espanto quando o mercado, que é quem verdadeiramente manda no mundo, reagiu e baixou a cotação do rand em 1% face ao dólar. Isto é de louco. Vamos ouvir então mais dois temas da compilação Selective Mutism, da editora Tone Flash Records. Primeiro os Twisted Tales, com um tema fabuloso intitulado Being Supreme, e depois uma versão de Leto Hippies, Am I a Punk Yet, pelos Barrington. I'm Mandela era a sombra de um governo imbecilóide do apartheid. Por isso, já ia bem tarde, mais cedo. Presidentes. Contudo, Mandela parece-me ser uma pessoa cheia de princípios. Não sei se assim é, não é? Não o conheço pessoalmente. Contudo, quer dizer, ele não tem propriamente a falta de espinha que tem o nosso Paz, não é? Portanto, há presidentes ou primeiros ministros, que for, há uns melhores e outros piores. E essa ideia de que de vez em quando há uma certa legitimidade no voto. Legitimidade é uma palavra manhosa, não é legitimidade, mas tipo, que de vez em quando é melhor escolher o menos mau, dito isto por mim que nunca votei, para não exigir o menos mau. Confundo um bocado a cabeça, atrofia-me, diria. E por isso, e porque o caso faz, caso paga também, vamos ouvir Atrofix, uma banda crust maravilhosa, com Red Hour Dawn, e depois Indopass, uma banda ao estilo de Atari Teenage Riot, com o tema I've Come to Bring You Payback, Bitch. We'll be right back. pensamento independente só conduz ao caos. Pensar é mau. Pensar dá trabalho. Pensar é um desperdício de tempo que devias usar para fazer compras. Após vários anos de resistência pacífica, Mandela optou pela luta armada. E o que devem hoje 99% fazer? Continuar a levar no focinho da bófia? Continuar a morrer nas mãos do exército? Ou seguir-lhe o exemplo? Não sei. Para já, Oi Poloi com Bash the Fash e depois Pete Weiler com Double Spiral Snake. Voltamos logo. Neo-Nazis take a seat on a London council. The extreme right-wing racist British National Party has scored its first political success in Britain. In a council by-election last night, it took the Millwall ward of Tower Hamlets in London's East End. The area has been the scene of a string of vicious race attacks. A week ago, 17-year-old Asian Qadis Ali was beaten senseless by a white gang and left for dead. He's still in a hospital with a coma. Anybody do about it? Fight them, basically. But how do you mean fight them? We'd say that the ideas that they put forward outside football grounds on working class estates have to be combated politically, but also that they've got a physical agenda and that has to be met physically as well. People have to defend themselves against the fascists. They can't just turn the other cheek. Yeah. the fool out of my cage. Play with my soul over the grave. I found a tool into the maze. Forget the rule, not to be saved. Playing the fool out of my cage. Com o tema Somewhere, Radio Edit. Yeah, the desert lies in front of me. Open lacks between my bones. Well, I hate you and your economy. Lonely soul between the stones. Between the stones. Dreams is burning to my mind. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Foi ontem de madrugada que eu fiz esta modinha para dedicar à malta da escola da Fontinha. A Fontinha é de abril, a Fontinha é para abrir. É escola de autogestão, novos gritos a sair. A luta que se faz aqui está a dizer a toda a gente que são as mãos que têm voz e a vida faz-se no presente. Que nos bairros é que vivemos, que há tanto por fazer. Que assim que se começa já não há tempo a perder. Olha, os olhos dos mais novos são iguais aos dos mais velhos. Vamos afagar o chão, vamos dar cabo dos joelhos. Senhores da burocracia fazem tudo andar para trás. Mas nós vamos para a estrada em assembleias populares. Ora então, acabamos de ouvir O Amor Baixa-me o Rating, da Escola da Fontinha, que está em vias de despejo no final do mês que vem. Ora, vamos lá ver. No mês que vem, somos todos Fontinha. Sétimo céu, seguiremos lutando. Luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Sí, sí. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Sí, sí. Seguiré adelante sabiendo que todo irá mejor. Que se pueden ver las cosas de distinto color. A los malos tiempos hay que olvidarlos con humor. Pues el dolor que nos persigue no es lo peor. Lo peor está por venir. Más adelante nuestros actos nos harán sufrir, ¿sí? Más adelante ellos nos harán sufrir. Seguiré adelante en la vida. Hay que tener suerte, yo de eso ando escaso. El ocaso que me guiaba se borró como las huellas de mis pasos. Se hallará el caso en que tenga que caer, pero nunca pensar en perder. Poder es querer, y el querer me enseñará a vencerse. Sí, me enseñará a vencerse. Seguiré distante del mal que nos rodea. No siempre se consigue lo que uno desea. Pese a lo que pase, yo tengo una idea. Buscar soluciones escribiendo en renglones. Y la cosa se pone fea. Hoy día nadie apuesta por el amor. Así acabamos helados por la falta de su calor. Sí, por la falta de su calor. La gente es egoísta, cruel y rencorosa. Cortantes como la espina de una rosa. Le sudan lo que le pase a uno. Solo les importa a ellos mismos. Es el mecanismo del mundo, es complejo. Y si estoy mal te saludo de lejos. No es el borde, es estar acorde con mi estado de ánimo. Soy dinámico, si todo va bien, sé. Nos olvidamos de nuestras creencias porque no hay nada en qué creer. Estoy cansado de traiciones, a nadie favores le voy a ceder. Hago rap para entretener, para ponerte los pelos de punta, para quitar la agobia al folio cuando este se frustra. Alguien dijo que la vida es justa, ella rara vez se ajusta a aquello que a todos nos gusta. Lo siento, jódete, no pienso llorar más. Piensa que orar no te va a salvar. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Pasará el tiempo y tu cuerpo se marchitará. Acabarás en una lápida. Ten en cuenta que la vida es rápida. Cuando a la muerte te someta a su voluntad, nada te llevarás. Saboreará la victoria, no todo lo que tocas gloria. La noria que pronto subió, tan tan pronto bajó, te viste iluminado por los focos de un plató. Tu aliento se llevó tu ego y la lluvia de lágrimas apagó tu fuego. El hombre es un lobo para el hombre. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. NR Jazz. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Thunk. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Séptimo cielo. Seguiré luchando, trabajando duro, ocultando momentos oscuros, haciendo hablar a sentimientos mudos, siendo fuerte y derribando muros. Sí, sí, sí. E voltamos à pancada. Shearer com o Disco Disco. We'll be right back. pureza, mano, pureza. Appalachian Cavalry Unit contra os Black Sands. Só agradecer-me terem escutado e até para uma outra vez. Deixo-vos com The Restarts e o tema Crucified.